Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimusu Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 41 e a expressão de hoje é... Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Fiquei feliz de conseguir ir ao festival da universidade. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana se recuperou de uma gripe e está se sentindo forte. Hoje ela vai enviar um e-mail de agradecimento ao Kenta por ter passeado com ela em Shizuoka. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 41. A expressão de hoje é... Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Fiquei feliz de conseguir ir ao festival da universidade. Kenta-sama, o genki desu ka? Kono aida wa arigatou gozaimashita. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. 次は東京で会いましょう。 Agora vamos estudar o diálogo. Kenta-sama. Prezado Kenta. Na expressão Kenta-sama. Sama. É uma palavra honorífica usada depois de um nome para expressar respeito. Essa expressão é mais polida do que Kenta-san. Então também se usa sama depois do nome do destinatário quando se envia uma carta? É isso mesmo. O genki desu ka? Como você está? O genki é forte, saudável. É o adjetivo genki. Forte, saudável com o honorífico o antes. Desu. Encerra uma sentença de modo polido. Ka. Colocado ao fim de uma sentença, a transforma em pergunta. E como devo responder se alguém me perguntar o genki desu ka? Você pode dizer, por exemplo, sim, estou bem. Hai, genki desu. Neste caso, não se deve usar o honorífico o, já que você está falando sobre si mesma. Entendi. Devo dizer genki desu e não o genki desu. Sim, mas caso você não esteja muito bem, você pode dizer... E, ma... Sim, mais ou menos. Desse modo, você pode indicar que não está muito bem. Kono aida wa arigatou gozaimashita. Muito obrigada pelo outro dia. Kono aida é outro dia. Wa é a partícula que indica o tópico. Arigatou gozaimashita significa muito obrigada, ou literalmente, muito obrigada pelo que você fez por mim. Não se pode usar arigatou gozaimasu nesse caso? Não. Quando expressamos agradecimento por algo feito no passado, devemos dizer arigatou gozaimashita. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Fiquei feliz de conseguir ir ao festival da universidade. Essa é a nossa expressão de hoje. Gakuen-sai é festival de uma universidade. Ni é uma partícula que indica a direção de um movimento, ou seja, a direção em que alguém vai ou foi. Iku é a forma do dicionário de ikimasu, ir. Combinando-se o verbo na forma do dicionário iku com koto, ou seja, iku koto, o ato de ir, transforma-se um verbo em substantivo. Na é a partícula que indica sujeito. Dekite é a forma T do verbo dekimasu, conseguir fazer, que expressa habilidade ou potencial. A forma T de dekimasu é dekite. Sim, usando-se a forma T, pode-se explicar a razão ou causa do que é dito depois. A forma seguinte, tanoshikatta, é a forma passada do adjetivo tanoshii, feliz, divertido. Des encerra uma sentença de modo polido. Vamos praticar a expressão de hoje. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Para encerrar a mensagem, a Ana escreve: 次は東京で会いましょう。 Na próxima vez, vamos nos encontrar em Tóquio. 次 é próxima vez. Wa indica o tópico. 東京 é a capital do Japão, Tóquio. De é uma partícula que indica lugar. 会いましょう significa vamos nos encontrar. Encontrar-se é 会います trocando-se a parte mas por ましょう faz-se uma proposta. Portanto, 会いましょう é uma proposta e significa vamos nos encontrar. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos a expressão iku koto ga dekimasu, conseguir ir, ou literalmente, conseguir fazer o ato de ir, como uma expressão de habilidade ou potencial. Gostaria de aprender mais sobre esse tipo de expressão. Vamos pedir que a professora nos ensine. Watashi ga oshiemashou. E a professora diz: pode-se expressar habilidade ou potencial usando-se verbos na forma do dicionário com koto ga dekimasu. Conseguir fazer, ou literalmente, conseguir fazer o ato de. Vamos criar uma sentença usando koto ga dekimasu. Quando você diz eu consigo ir, eu é watashi. Ir é ikimasu. A sua forma do dicionário é iku. Ao verbo, acrescenta-se koto ga dekimasu. Portanto, watashi wa iku koto ga dekimasu. Eu consigo ir, ou literalmente, eu consigo fazer o ato de ir. Para colocar essa expressão na forma negativa, substitui-se dekimasu por dekimasen. Portanto, não consigo ir é watashi wa iku koto ga dekimasen. Vocês se lembram da forma potencial dos verbos, ou seja, a forma que expressa poder fazer algo? Nós aprendemos essa forma na lição 35. A forma potencial de ikimasu ir é ikemasu poder ir. Ela significa basicamente o mesmo que iku koto ga dekimasu. No entanto, ikemasu é mais casual. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender expressões usadas quando nos sentimos revigorados. Sukkiri. Sukkiri. Essa expressão tem a ver com suki, gostar de? Não, não tem nenhuma relação. Sukkiri indica que um quarto está arrumado e contém apenas o mínimo necessário. Sukkiri também indica que alguém se sente renovado e revigorado depois de ter superado um período de cansaço e preocupação. Existe uma outra expressão usada quando nos sentimos bem. Sappari. A expressão sappari é usada, por exemplo, depois que se lava o rosto. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Eu escrevi uma carta e não um e-mail para a avó da Sakura. Tradicionalmente, em japonês, escreve-se verticalmente da direita para a esquerda. Não foi fácil. Vou pedir para a Sakura dar uma olhada. Este é o fim da lição 41. A expressão de hoje foi Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Fiquei feliz de conseguir ir ao festival da universidade. Na próxima lição, a Ana vai participar de uma viagem de estudo de sua universidade. Até lá!